tempo mais curto. Nós vamos avisar na rede. Vamos, então fiquem atentos, quem for fornecer, para mandar nesse prazo mais curto camiseta e bota. Ok? E os outros produtos, negociação de preço, o fundo vai fazer. Fundo, pegar o contato de telefone, enfim, já sentar com os grupos, TEAR e tal, se já der para sentar agora no fundo, para fazer essa negociação de preço. Ok? Em novembro vai trazer essas produções e a gente vai fazer um esquema para dividir, para a gente conseguir vender. Ok? Não tem repetido, não precisa. É, só se tivesse... Tem? Não, não, nós precisamos decidir aqui. Ah, tá, perdão. Gente, devolve as bolsas aqui na frente. As bolsas e os blocos. As bolsas e os blocos, por favor, passar pra frente.